Caixeiro 159, capítulo 108, Toulard arde, outubro de 1772. Jamie anuiu com a cabeça para alguma coisa atrás dele a sorrir. Estou a ver que hoje temos ajuda. Roger olhou para trás e viu Jamie a caminhar pesadamente atrás deles, a pequenina testa franzida em feroz concentração, uma pedra do tamanho de um punho fechado, agarrada ao peito com as duas mãozinhas. Roger teve vontade de se rir ao ver a cena, mas em vez disso virou-se e agachou-se à espera que o miúdo os alcançasse. Isso é para a nova pocilga, Aguile Ruaide, disse ele. Jamie anuiu com a cabeça solenemente. A manhã ainda estava fria, mas as faces do menino queimavam do esforço. Obrigado, disse Roger com seriedade. Estendeu a mão. Posso levá-la, então? Jamie abanou a cabeça violentamente, a pesada franja a mover-se na testa. Eu levo. É uma longa caminhada, Aguile Ruaide, disse Jamie. A tua mãe vai sentir a tua falta, não é? Não. O avô tem razão, Abalar. A mamã precisa de ti, disse Roger, estendendo a mão para pegar na pedra. Vamos, deixa-me. Não. Jamie agarrou a rocha protetoramente contra o peito, a boca cerrada numa linha obstinada. Mas tu não podes, começou a dizer Roger. Vamos. Não. Eu disse que tu precisas, continuou Roger. Vamos. Olha lá, rapaz, começaram os dois homens a dizer. Depois interromperam-se olhando um para o outro e riram-se. Onde está a mamã? Perguntou Roger, tentando outra tática. A mamã vai ficar preocupada contigo, não é? A cabecinha ruiva abanou em veemente negação. A Claire disse que as mulheres pretendiam fazer colchas de retalhos hoje, disse Jamie a Roger. A Marsali trouxe um tecido. Talvez tenham começado a cozer. Agachou-se ao lado de Roger, olhando diretamente nos olhos do neto. Então, fugiste da mamã. A boquinha rosada, até aqui pressionada com força, torceu-se, deixando escapar uma risadinha. Foi o que eu pensei, disse Roger resignado. Vamos então, de volta para casa. Levantou-se e pegou em Jamie ao colo com pedra e tudo. Não, não, não! Jamie enrijeceu-se resistindo, os pés a pontapear a barriga de Roger, enquanto arqueava o corpo para trás como um arco. Eu ajuda! Eu ajuda! Tentando fazer os próprios argumentos serem ouvidos, acima dos berros de Jamie, sem gritar, enquanto ao mesmo tempo segurava o miúdo para que ele não caísse de cabeça para trás, Roger, a princípio, não ouviu os gritos vindos da direção da casa. Quando ele finalmente recorreu ao expediente de colocar a mão sobre a boca escancarada do seu filho, gritos femininos de Jamie eram claramente audíveis através das árvores. Viste, a senhora Lizzie está à tua procura, disse Jamie ao neto, apontando o polegar na direção do som. E não é só a Lizzie, disse Roger. Mais vozes femininas ecoavam em coro, em tons crescentes de irritação. A mamã, a avó Claire, a avózinha Bug e a tia Marsali também, pelo que estou a ouvir. E não parecem muito satisfeitas contigo, rapaz. É melhor levá-lo para o pé delas, disse Jamie. Olhou para o neto, não sem compaixão. Olha lá, rapaz, és capaz de levar uma palmada. As mulheres não gostam quando fugimos delas. Essa perspectiva ameaçadora fez Jamie largar a pedra e enrolar as pernas e os braços com força em redor de Roger. Vou contigo, papá, disse ele, adulando-o. Mas a mamã? Mamã, não. Quero papá. Roger deu uma palmadinha nas costas de Jamie, pequenas, mas robustas e sólidas, sob o babeiro sujo. Sentia-se dividido. Aquela era a primeira vez que Jamie definitivamente o preferira a Bree, e tinha de admitir que sentiu um certo prazer nisso, ainda que a atual preferência do seu filho nascesse tanto da ânsia de evitar a punição como do desejo de companhia. Jem quis ir com ele. Penso que poderíamos levá-lo connosco, disse Roger por cima da cabeça de Jem, agora aninhada com confiança no seu ombro. Só de manhã, e eu posso trazê-lo de volta ao meio-dia. Sim, disse Jamie. Sorriu para o neto, pegou na pedra caída e devolveu-lhe. Construir pocilgas é trabalho de homem, não é? Nada desses enfeites e comidas de que as senhoras tanto gostam. Por falar em comida, Roger ergueu o queixo na direção da casa, onde os gritos de Jamie agora assumiam um tom distintamente enfurecido, com um toque de pânico. É melhor dizer-lhes que ele está connosco. Eu vou. Jamie largou a mochila do ombro com um suspiro e ergueu uma das sobrancelhas para o neto. Ficas a dever-me uma, rapaz. Quando as mulheres ficam irritadas, descarregam no primeiro homem que lhes aparecer à frente, quer ele tenha culpa ou não. É bem provável que eu leve uma palmada. Revirou os olhos para cima, mas riu-se para Jamie. Depois virou-lhes as costas e partiu a passos largos para a casa. Jamie deu uma risadinha. Palmada, vou, disse ele. Está quieto, seu diabinho. Roger deu-lhe uma palmada no rabiosque e percebeu que Jamie estava a usar calças curtas debaixo do babeiro, mas nenhuma fralda por baixo. Colocou o menino no chão. Precisas do penico? Perguntou ele automaticamente, caindo no linguajar peculiar de Brianna. Não, disse Jamie. Da mesma forma automática, mas colocando a mão entre as pernas num reflexo, o que fez com que o pai o agarrasse pelo braço, girando-o firmemente para fora do caminho e para trás de um arbusto conveniente. Vem, vamos tentar, enquanto esperamos o avô. Pareceu ter passado imenso tempo até Jamie reaparecer. Embora os gritos indignados das mulheres se tivessem silenciado rapidamente. Se Jamie levara uma palmada, pensou Roger cinicamente, parecia ter gostado. As suas faces estavam coradas e exibiam um leve, mas inequívoco ar de satisfação. Mas isso foi logo explicado quando Jamie tirou um pequeno embrulho de dentro da camisa e desembrulhou uma toalha de linho, revelando meia dúzia de biscoitos frescos, ainda mornos, e a pingar manteiga derretida em mel. Acho que a senhora Bug pretendia destiná-los ao grupo da costura, disse ele, distribuindo o espólio. Mas ainda havia muita massa na tigela. Penso que nem vão dar pela falta deles. Se derem, vou dizer que a culpa é sua, garantiu-lhe Roger, pegando numa gota de mel morno que lhe escorrera pelo pulso. Limpou e lambeu o dedo, os olhos fechando-se momentaneamente de prazer. Vais entregar-me de bandeja de prata à Inquisição? Os olhos de Jamie semicerraram-se em triângulos azuis de humor, enquanto limpava as migalhas da boca. E mesmo depois de eu ter partilhado contigo o produto da minha pilhagem, que gratidão! Sua reputação vai aguentar, disse Roger ironicamente. Jem e eu somos persona non grata, depois do que aconteceu com o bolo de especiarias dela na semana passada. Mas o senhor nunca está errado no que diz respeito à avózinha Bug. Ela não se importaria se comesse sozinho todo o conteúdo da despensa. Jamie lambeu um pouco de mel do canto da boca, com a presunçosa complacência de um homem permanentemente nas boas graças da senhora Bug. Bem, pode ser, admitiu ele, No entanto, se esperas culpar-me, é melhor limpares um pouco das evidências do miúdo antes de voltarmos. Jamie tratava da sua guloseima com obstinada concentração. Todo o seu rosto brilhava de manteiga. Bocados de mel escorriam-lhe em trilhos cor de âmbar pelo seu babeiro e o que pareciam ser vários pedacinhos de massa mastigada, presos no cabelo. Como é que tu fizeste isso tão depressa? Perguntou Roger, espantado. Vê só o que fizeste à camisa. A tua mãe vai matar-nos. Pegou no pano e fez uma tentativa infrutífera de limpar um pouco da porcaria que Jem tinha feito, mas só conseguiu espalhar ainda mais a sujidade. Não te preocupes, disse Jamie com tolerância. Ele vai estar tão imundo ao final do dia que a mãe jamais vai notar a presença de algumas migalhas extra. Cuidado, rapaz! Um gesto rápido salvou metade do biscoito que se partira quando o miúdo tentou enfiar o último biscoito inteiro na boca. Pensando bem, disse Jamie, mordendo pensativamente a metade de biscoito resgatada, enquanto olhava para o neto. Acho melhor dar-lhe um banho no riacho. Não vamos querer que os porcos lhe sintam o cheiro a mel. Uma leve onda de inquietação inundou Roger, ao perceber que Jamie, de facto, não estava a brincar a respeito dos porcos. Era comum ver ou ouvir porcos na floresta ali perto, fuçando nas folhas mortas sob os carvalhos e álamos, ou grunhindo pacificamente sobre um tesouro de castanhas. Havia alimento de sobra nesta época do ano e os porcos não constituíam uma ameaça para um adulto. Um garotinho, entretanto, a cheirar a mel, geralmente pensa-se que os porcos comem apenas raízes e bolotas. Mas Roger tinha uma lembrança vívida da enorme porca branca, vista há alguns dias com o rabo pelado e sujo de sangue, de um gambá, sacudindo-se da sua mandíbula enquanto ela o mastigava placidamente. Parecia que um pedaço de biscoito se agarrara na sua garganta. Pegou em Jamie ao colo, apesar de lambuzado, e enfiou-o debaixo do braço, os braços e pernas do menino a balançar no ar. Vamos então, disse Roger resignado. A mamã não vai gostar nada se fores comido por um porco. As estacas para a cerca estavam empilhadas perto do pilar de pedra. Roger vasculhou por ali até encontrar uma peça lascada bastante curta para usar como alavanca e levantar um grande pedaço de granito, o suficiente para enfiar as duas mãos por baixo. Agachando-se, colocou-a sobre as coxas e muito devagar começou a levantar-se, as costas endireitando-se uma vértebra de cada vez, os dedos cravando-se na superfície coberta de musgo com esforço. O pano amarrado em redor da sua cabeça estava encharcado e o suor escorria-lhe pelo rosto. Abanou a cabeça para afastar o suor dos olhos. Papá! Papá! Roger sentiu um puxão repentino nas calças. Pestanejou para afastar o suor dos olhos e plantou os pés bem separados para manter o equilíbrio sem deixar cair a pedra pesada. O que foi, rapaz? Jamie agarrava-se ao tecido com as duas mãos. Olhava para a floresta. Porco, papá! Sussurrou. Porco grande! Roger olhou na direção do olhar do menino e petrificou. Era um enorme javali preto, talvez a uns 2,5 metros de distância. O animal tinha mais de 1,5 metro de altura e devia pesar 100 quilos ou mais, com presas curvas e amarelas, do tamanho do antebraço de Jamie. Estava parado, com a cabeça erguida, o focinho úmido movimentando-se à medida que farejava o ar, em busca de alimento ou como forma de ameaça. Merda! Disse Roger involuntariamente. Jamie, que normalmente captava qualquer palavrão inadvertido e o alardeava alegremente, apenas se agarrou com mais força à perna do pai. Os pensamentos voavam pela mente de Roger como vagões de comboio a colidirem. O animal atacaria se ele se movesse? Ele tinha de se mover. Os músculos dos seus braços tremiam com o esforço. Tinha lavado as mãos e o rosto de Jem. O menino ainda cheiraria ou pareceria uma iguaria de porcos selvagens? Extraiu um pensamento coerente dos destroços. Jem, disse ele com a voz muito calma, fica atrás de mim. Faz isso agora, acrescentou ele com ênfase quando o javali virou a cabeça na direção deles. Ele viu-os. Roger pôde ver os pequeninos olhos escuros mudarem de foco. O animal deu alguns passos em frente, os cascos absurdamente pequenos e delicados para o volume ameaçador. Estás a ver o avô, Jem? Perguntou ele, mantendo a voz calma. Línguas de fogo queimavam-lhe os braços e os cotovelos pareciam ter sido esmagados num torno. Não, sussurrou Jamie. Roger sentia o menino encolher-se atrás dele, pressionado contra as suas pernas. Bem, olha à volta. Ele foi ao rio, vai voltar daquela direção. Vira-te e olha. O javali mostrava-se cauteloso, mas não com medo. Era isso que dava não caçar o suficiente destes animais, pensou ele. Deviam estripar alguns na floresta uma vez por semana, como uma lição prática para os outros. Avô! A voz de Jamie soou atrás dele, aguda de medo. Com o grito, os pelos no pescoço do javali eriçaram subitamente, formando uma aresta de pelos ásperos ao longo da sua espinha, e ele baixou a cabeça, os músculos contraindo-se. Corre, Jem! Gritou Roger. Corre para o avô! Uma descarga de adrenalina inundou-o, e de repente a pedra não pesava nada. Lançou-a sobre o porco, que partia para o ataque, atingindo-no o ombro. Ele soltou um rugido surdo de surpresa, vacilou, depois abriu a boca com um rugido e lançou-se sobre ele, as presas retalhando o ar conforme ele sacudia a cabeça. Ele não podia desviar-se para o lado e deixá-lo passar. Jem ainda estava atrás de si. Deu-lhe um pontapé na mandíbula com toda a força e em seguida atirou-se sobre ele, tentando desesperadamente agarrar-se-lhe ao pescoço. Os seus dedos deslizavam e escorregavam, incapazes de se agarrar com firmeza nas cerdas hirsutas, apertando e escapando de rolos rígidos de carne sólida. Santo Deus! Era como lutar com um saco de concreto animado. Sentiu algo quente e úmido na mão e retirou-a com um puxão brusco. Tê-lo-ia o javali cortado? Não sentia qualquer dor? Talvez fosse apenas saliva das suas mandíbulas rangentes? Talvez sangue de algum ferimento muito profundo para sentir? Não havia tempo para procurar. Lançou a mão para baixo outra vez, tateando cegamente. Agarrou uma perna peluda e puxou com toda a força. O javali caiu de lado, com um guincho de surpresa, atirando para fora das suas costas. Ele caiu no chão sobre as duas mãos e um dos joelhos, e o seu joelho atingiu uma pedra. Uma dor lancinante disparou do tornozelo à virilha, e ele curvou-se involuntariamente, momentaneamente paralisado com o choque. O javali levantara-se, sacudindo-se com um grunhido e um estremecimento das cerdas. Mas olhando para o outro lado, a poeira ergueu-se da sua pele e ele pôde ver o rabo enroscado, uma espiral colada ao traseiro. Mais um segundo e o porco virar-se-ia e rasgá-lo-ia da barriga à garganta e pisaria aos pedaços. Agarrou uma pedra, mas ela desfez-se na sua mão. Nada mais era do que um torrão de terra. A respiração arfada e o barulho das passadas de um homem a correr veio da sua esquerda, e ele ouviu um grito ofegante: Tular Hard! Tular Hard! O javali ouviu o grito de Jamie e virou-se para enfrentar o seu novo inimigo, a boca aberta e os olhos vermelhos de fúria. Jamie tinha a sua adaga na mão. Roger viu o brilho do metal quando Jamie se baixou e a girou num movimento amplo, rasgando o javali. Depois lançou-se para o lado quando ele atacou. Uma faca. Lutar contra aquela besta com uma faca? É um maluco do caraças, pensou Roger com clareza. Não, não sou, disse Jamie arquejando. E Roger percebeu que devia ter pensado em voz alta. Jamie agachou-se, equilibrou-se nos calcanhares e estendeu a mão livre a Roger, os olhos ainda presos no animal que fizeram uma pausa, amassando o chão com os cascos e batendo com os dentes, girando a cabeça de um lado para o outro entre os dois homens, avaliando as suas hipóteses. Bioran, disse Jamie, acenando com urgência. Pau, espeto, dá-me. Espeto, a estaca da cerca. A sua perna dormente ainda se recusava a funcionar, mas ele conseguia mover-se. Atirou-se para o lado, agarrou o pedaço de madeira lascada e caiu de volta sobre as ancas, segurando-a à sua frente como uma lança própria de caçar javali, a ponta aguda voltada para o inimigo. Tular Hard! Berrou ele. Vem cá, meu cabrão gordo. Distraído por um momento, o javali virou-se para ele. Jamie lançou-se sobre ele, esfaqueando-o, mirando entre as omoplatas. Ouviu-se um guincho estridente e o porco rodou, o sangue voando de um profundo corte no ombro. Jamie lançou-se para o lado, tropeçou em alguma coisa, caiu e deslizou com força pela lama e erva, a faca girando da sua mão espalmada. Lançando-se para a frente, Roger enfiou a sua lança improvisada com todas as forças logo abaixo do rabo do javali. O animal emitiu um grito agudo e pareceu erguer-se no ar. A lança deu uma guinada nas suas mãos, a madeira áspera arrancando-lhe a pele das palmas das mãos. Agarrou-a com força e conseguiu continuar agarrado a ela quando o javali caiu de lado, com um estrondo, numa confusão de fúria, contorcendo-se, rangendo os dentes, urrando e jorrando sangue e lama preta em todas as direções. Jamie já estava de pé, sujo de lama e a gritar. Ele apoderara-se de outra estaca, com a qual desfechou um poderoso golpe no animal que se levantava, a madeira chocando na sua cabeça com um estalo, como uma tacada certeira de beisebol, no momento exato em que o animal se punha de pé. O javali, levemente zonzo, deu um grunhido e sentou-se. Um grito estridente, vindo de trás, fez Roger virar-se sobre as ancas. Jamie, brandindo a adaga do avô por cima da cabeça com as duas mãos e bamboleando precariamente, corria em zigue-zague na direção do javali, o rosto vermelho como beterraba na sua feroz intenção. Jem! Gritou ele. Para trás! O javali resfolegou alto atrás dele e Jamie gritou alguma coisa. Roger não pôde prestar atenção. Correu na direção do seu filho, mas percebeu um movimento na mata atrás de Jamie que o fez erguer os olhos. Uma faixa cinzenta renta ao chão. E movendo-se tão rápido que ele não teve mais do que uma impressão da sua natureza. Era o suficiente. Lobos! Gritou ele a Jamie. E sentindo que ser atacado por lobos, além de javalis, era obviamente injusto, pegou em Jamie, agarrou na faca e atirou-se em cima do rapaz. Pressionou-se contra o chão, sentindo Jamie debater-se freneticamente sobre ele, e esperou, estranhamente calmo. Seriam presas ou dentes? Questionou-se. Está tudo bem, Jem. Fica quieto. Está tudo bem. O papá já te apanhou. A sua testa estava colada na terra, a cabeça de Jem enfiada na cavidade do seu ombro. Ele protegia o rapazito com um dos braços, a faca agarrada na outra mão. Encolheu os ombros, sentindo a nuca exposta e vulnerável, mas não podia mexer-se para protegê-la. Podia ouvir o lobo agora uivando aos seus companheiros. O javali fazia um ruído infernal, uma espécie de grito longo, contínuo, e Jamie, sem fôlego para continuar a gritar, parecia estar a praguejar em explosões breves e incoerentes de gaélico. Ouviu um zumbido peculiar passando-lhe por cima da cabeça e um ruído surdo e oco, seguido por um silêncio repentino e absoluto. Espantado, Roger levantou a cabeça alguns centímetros e viu o porco de pé, a alguns passos à sua frente, a mandíbula aberta no que parecia absoluta perplexidade. Jamie estava de pé atrás dele, imundo da testa aos joelhos de lama e sangue, e com a mesma expressão de perplexidade. Então, as patas dianteiras do javali cederam e ele caiu sobre os joelhos. Cambaleou, os olhos embaciados, e desmoronou de lado, a haste de uma flecha projetando-se do lombo, parecendo frágil e inconsequente em comparação com o volume do animal. Jamie contorcia-se e chorava debaixo de Roger. Ele sentou-se devagar e pegou no miúdo ao colo. Notou vagamente que as suas mãos estavam trêmulas, mas sentia-se curiosamente vazio. A pele dilacerada das palmas das suas mãos ardiam e o joelho latejava. Dando umas palmadinhas nas costas de Jamie para o confortar, virou a cabeça para a floresta e viu o índio parado na frente das árvores, com o arco na mão. Ocorreu-lhe vagamente procurar pelo lobo. Estava a fuçar a carcaça do javali, a poucos passos de Jamie. Mas o seu sogro não estava a prestar qualquer atenção a isso. Ele também olhava fixamente para o índio. Ian, disse ele baixinho, e um olhar de incrível felicidade surgiu, devagar, através das manchas de lama, erva e sangue. Meu Deus, é o Ian!